caminhos que eu queria andar. Nós dois temos razões de sobra. A música é nova e eu quero tocar. Toda vez que você me toca, talvez até adormeça depois do tanto que eu fumei. Hoje eu não tenho cabeça pra ver um show de rock and roll. Por que você tem sempre que chamar atenção?